Deus já fez humilde virar rei, e o que ele não poderá fazer? Da prisão encarcerado fez surgir governador. Nada é impossível para o Senhor. A lógica de Deus é sempre assim. Planeja o começo, mas já desenhou o fim. O inimigo até tentou, fez tudo pra te destruir, mas a última palavra Deus falou: vou restituir. Sobre